Vencer, vencer, você irá vencer. Vencer, vencer, você irá vencer. Se estás cansado de sofrer, pensa até mesmo em morrer. A sua vida já se foi, como as águas do mar. Se afoga nesse sofrimento, sente vontade de parar. Mas Jesus está te vendo, e esse mar vai se acalmar. Ele derrotado, pra você há uma saída. Jesus Cristo é poderoso, ele vai te socorrer. Receba agora a tua bênção, que é do céu pra você. Vencer, vencer, você irá vencer. Vencer, vencer, você irá vencer. Estás cansado de sofrer, pensa até mesmo em morrer. A sua vida já se foi, como as águas do mar. Se afoga nesse sofrimento, sente vontade de parar. Mas Jesus está te vendo. Receba agora a tua bênção, que é do céu.